me guiar com seu amor, nunca me deixou errar. Nos dias escuros, você foi minha luz. Mãe, por você, todo bem me conduz. Mãe, você é tudo, meu alicerce e chão. Sua dedicação me deu forças pra seguir. Nos momentos difíceis, seu amor me ergueu. Mãe, por você, eu sou quem sou, enfim. Cada conselho, cada gesto de carinho me fez mais forte. Nunca andei sozinho. Você acreditou quando eu não podia ver o futuro brilhante que me fez crescer. Mãe, você é tudo, meu alicerce e chão. Sua dedicação me deu forças pra seguir. Nos momentos difíceis, seu amor me ergueu. Mãe, por você, eu sou quem sou, enfim. Hoje eu agradeço por tudo que você fez. Me ajudou a superar, a renascer outra vez. Com você ao meu lado, sou invencível, sei. Mas sua força vive em mim, sempre terei. Mãe, você é tudo, meu alicerce e chão. Sua dedicação me deu forças pra seguir. Nos momentos difíceis, seu amor me ergueu. Mãe, por você, eu sou quem sou, enfim. Você é tudo, meu eterno amor. Com você encontrei quem eu sou.